Eu vou te enviar para uma página de pagamentos totalmente segura da Perfect Pay, onde você vai preencher seus dados para receber o acesso ao material. Assim que fizer o pagamento, o sistema já envia o acesso no seu e-mail.